Fala galera do Truite, começando hoje então nossa sessão número 129, quarta temporada. Vamos hoje falar de Talladega, as duas corridas aí da Sprint Cup e a Truck Series, corridas de eliminação do Chase, uma para o round de 8, outra para o round de 6. Muita coisa aconteceu, muitos falaram que muita coisa não aconteceu, né? Mas para mim muita coisa sim aconteceu em ambas as corridas. Foram duas grandes corridas, um grande final de semana para a NASCAR, que viveu todo o momento de eliminação durante esse round de ambas categorias aí, certo? Nesse bloco aqui eu vou estar sozinho, como de costume vem acontecendo nas últimas semanas, né? Eu tô gravando sempre separado as corridas, então eu vou estar sozinho aqui, até mesmo para deixar um pouco mais dinâmico o último bloco, né? Para nós podermos tratar com mais calma, com mais tempo, falarmos realmente aí como foi, né? Como anda a batalha do Chase, que realmente é um dos assuntos mais importantes no momento aí. Então eu quero começar pela coisa da Truck Series, quero falar da Truck Series agora no momento, depois no segundo bloco eu vou falar da Speed Cup, mas antes eu quero deixar um abraço a todos vocês aí, sejam todos bem-vindos à edição número 129, boa tarde, bom dia, boa noite ou boa hora, ou melhor hora que você prefere estar nos ouvindo aí, seja no caminho para casa, no trabalho, para a faculdade ou até mesmo para a escola ou até mesmo em casa aí, sentado no sofá de casa aí, com as pernas para cima, apenas nos ouvindo aí. Muito obrigado, pessoal. Quarta temporada, né? Vai chegando o fim da quarta temporada nossa. Voltamos no ano que vem, se Deus quiser, para a nossa quinta temporada do nosso podcast aí. O único podcast no Brasil 100% NASCAR. Então, vamos falar da Truck Series, da Fred 250. Corrida muito boa, muito movimentada a corrida. Tivemos bastante troca de liderança. O número está aqui menor, mas foi muito movimentada a corrida. Tivemos aí o ganhei, foi praticamente dominando bastante boa parte da corrida, praticamente a metade da corrida foi dominada por ele, né, pelo Grant Anfer, um piloto da Arca, o atual, não é mais o atual campeão, né, que o Chase Briscoe foi campeão já, então ele agora é o atual campeão, mas o Grant Anfer é o campeão do ano passado, campeão de 2015, tem bons números na Arca e vem fazendo um bom trabalho na Truck Series, está subindo aí, né? Um time muito bom também, que é a Murcie Gallagher. A Murcie Gallagher está merecendo realmente grande destaque aí nesses últimos anos, pelo tamanho, pela evolução dela, desse time aí, que também é o time da Arca, tá pessoal? Então esse time que estava lá na Arca, lá só disputando o campeonato da Arca, agora resolveu passar para a Truck Series e tá aí depositando uma grande confiança nos pilotos, principalmente num dos filhos dos diretores lá, né, o Spencer Gallagher, que é filho do Maury Gallagher. Então ele tá aí fazendo as suas participações aí. E temos também o Gaethje fazendo um grande ano, fazendo uma belíssima temporada na Truck Series. Então parabéns para ele, parabéns pela equipe toda, parabéns pelo Gaethje pela sua vitória, tá? Ele não faz full time, o Gaethje fez a sua sétima largada, tá pessoal? O Gaethje, então ele consegue agora em 7 largadas, uma vitória, 2 top 5 e 5 top 10, além de uma pole, né? Que ele foi o pole dessa corrida aí. Então, perdão, o pole não foi não, o pole foi o Cole Custer. Então parabéns ao Gaethje pela sua vitória, um resultado muito importante para o Gaethje. Creio que esse resultado pode vir se consolidar um time mais forte no ano que vem e possa sim disputar um título aí full time na Truck Series, né, em 2017. Eu creio que isso deva acontecer, porque essa vitória realmente vai mudar um pouco os planos dele aí. Só para relembrar um pouquinho vocês do histórico dele na Arca, pessoal, são 15 vitórias lá, 46 top 5 e 65 top 10. Isso aí, ele tem apenas 3 anos que ele fez full time, né? Foi 2011, que ele terminou na quarta posição, não venceu nenhuma. Em 2014 ele venceu 6 corridas, mas foi o segundo colocado. E em 2015 ele foi o campeão da temporada. Esse ano ele fez apenas 2 corridas e ganhou uma. Então, um grande resultado do Gaethje, vive um bom momento aí. Espero que ele realmente cresça e evolua muito o Gaethje, porque ele é um bom piloto. Ele merece sim estar num truque aí para fazer um bom campeonato o ano que vem. Vitória muito boa do Gaethje, dominante com o truque 24. Vemos um truque diferente vencendo aí nessa temporada. Então, parabéns à equipe, parabéns a ele. E parabéns à NASCAR por ter mais um piloto diferente vencendo aí na categoria da Truck Series. Categoria não, né? Não disse categoria. Na Truck Series. Desculpa aí, pessoal. Seguindo aqui, né? Quero falar do Spencer Gallagher. Spencer Gallagher foi o segundo colocado, né? Viu aí o seu companheiro de equipe aí vencendo a corrida. Ele foi o segundo colocado. Chega aí e conquista o seu melhor resultado na Truck Series. Conquista aí o seu primeiro top 5 na Truck Series. O primeiro desse ano, né? Que ele já havia conquistado nos anos anteriores aí. Mas conquista aí o seu primeiro top 5 nesse ano 2016. Bom resultado para ele, não disputa, né? O Chase, tanto o Renfrew, claro que o Renfrew não vai disputar, mas o Spencer Gallagher, sim, por correr full time, não é um contender ao título aí, mas conquista sim o seu melhor resultado. É muito bom ver esse menino andando bem, porque o Spencer Gallagher, ele andou muito bem na Arca também e tá andando bem na Truck Series. Eu creio que ele pode até melhorar um pouquinho mais ainda. O outro cara que eu preciso falar aqui é o Timothy Peters, fez uma boa corrida, mais um top 5 para ele, é o sexto top 5 nessa temporada 2016, soma 54 aí já na Truck Series. O Rico Abreu, pessoal, conseguiu um bom resultado, o Rico Abreu aí, conquistou mais um top 5 para ele, lembrando que a melhor posição dele foi a terceira colocação de Eldora, tá? Esse quarto lugar que ele conquistou em Talladega não é a melhor posição dele. É, chegou bem perto da melhor posição, mas muito bem o Rico Abreu. O Rico Abreu, para mim, soube sobreviver na corrida, porque sobreviver em Talladega é complicado, meio aquela carneficina toda, aquele caos todo que tivemos aí, um Big One com 14 truques envolvidos. Tivemos mais acidentes também, mas ele conseguiu sobreviver e terminou muito bem dentro do top 5. Então parabéns ao Rico Abreu. Outro destaque é o Ben Kennedy, que lutou pela vitória, lutou por boa parte da corrida também, pela liderança da corrida. Ele chegou até liderar algumas voltas, foram 8 voltas lideradas. O Ben Kennedy conquista aí mais um top 5 para ele. Agora ele tem uma vitória, 4 top 5 e 9 top 10 na temporada de 2016. Parabéns ao Ben Kennedy. Outro contender importante falar dele é o Christopher Bell, que por certo momento ele esteve ali bem próximo de sair fora, né? Se o John Hunter Nemechek tivesse terminado muito bem ou vencido a corrida, que era essa a necessidade dele, né? Do John Hunter e do Dan Wreck era vencer, talvez se um outro tivesse vencido, não tivéssemos alguns outros problemas aí, talvez o Christopher Bell deveria e não estaria, né, no round de 6, que é o round que começa a partir da semana que vem. Mas enfim, conquistou aí a sua posição, foi a sexto colocado, sobreviveu também o Christopher Bell. Christopher Bell que, pessoal, parece que nesse comecinho, nesse chase aí, ele tá meio perdidão. Ele começou muito bem, mas nessa corrida de Talladega ele não foi muito bem. Espero que ele melhore o desempenho dele. Apesar que sim, ele foi bem nas duas corridas, que foi principalmente em New Hampshire. Chegou colado com o Eamon Barrow, né? Foi primeiro e segundo, o Christopher Bell. Mas em Talladega não estava muito bem, não. Mas talvez por Talladega ser o que é, né? Seja uma corrida realmente muito diferente de todas, uma corrida que talvez uma hora, dada a hora você está lá na frente, dado momento você está lá atrás, dado momento você está tudo complicado para você, ou você está tudo bem, mas o Christopher Bell até que dentro de um contexto aí ele foi muito bem aí, terminando na sexta posição. O Johnny Sauter foi o sétimo colocado, pessoal, uma grande surpresa para nós é o Ryan Truex, terminou na, deixa eu achar aqui a posição dele, o Ryan Truex foi o oitavo colocado, pessoal. Um grande resultado pro Ryan Truex aí, conquistando, não é a sua melhor posição, mas ele foi a melhor posição dele, foi Daytona, né? Foi a segunda posição, não podemos esquecer. Mas ele iguala a Dover, tá? Que foi uma oitava colocação. Depois ele também em Kansas, tem um sexto colocação em Kansas também, como resultado depois de Daytona. Certo, o Matt Swift voltando a andar aí, fazer a sua sexta corrida no ano, conquistou mais um top 10. Parabéns ao Matt Swift pela sua posição, que foi o nono colocado. E o Lombardo fechando o top 10, mais um para ele. Tá um número impressionante, são 19 corridas e 13 top 10. O William Barrow, tarefa mais do que concluída, tarefa mais do que feita. E ele que já estava garantido na próxima etapa. só dar um recadinho para vocês, bem interessante. O William Barra foi o único contender que venceu nesse round de 8 da Truck Series. Certo, pessoal? O outro cara que eu preciso falar aqui é o Daniel Rank. Daniel Rank acabou ficando de fora. Ele teve vários problemas. Vou citar ele aqui nas bandeiras amarelas, como eu vou falar aqui. Tudo aconteceu de errado com ele e até que enfim, na volta 87 ele jogou a toalha, mas mesmo assim terminou bem, terminou na 11ª posição, mas isso, mesmo com essa 11ª posição, não era possível ele avançar no chase, não foi possível, realmente ficamos aí com o Ford fora, não temos nenhum Ford no round de 6 que se inicia na próxima semana. Outro chase que teve problemas durante a tarde foi o Matt Crafton, acabou sendo envolvido em vários acidentes, não foi envolvido diretamente, tá, pessoal, em termos de realmente avaliar, ter avarias na caminhonete dele, mas ele foi envolvido em danos menores no Truck 88, no Toyota 88 dele. Mas ele teve um problema maior, que esse problema aí não teve nem como consertar, até pelo momento que aconteceu, que foi o estouro do motor na volta de número 90, foi na 89, que acabou estourando o motor dele, o Matt Crafton, e foi para a garagem, terminou apenas na 22ª posição. E tivemos um outro chaser com problema de motor, que foi o John Hunter Mechek, logo no comecinho da corrida, na volta número 13, o motor dele abriu o brick, blow up, e foi para a garagem, não teve como voltar e deu adeus ao chaser. Infelizmente, o John Hunter Mechek, que conseguiu patrocínio para as últimas corridas aí, até curiosamente, tá, pessoal, o patrocínio dele era da Fire Alarm Service. Então, o que aconteceu aí? Pegou fogo no truque dele, o motor dele foi embora, não teve que realmente fazer. O John Hunter Mechek não estará no chase e Marshall não será um contender, tá eliminado. Bom, isso aí foi o resultado da corrida, tá, pessoal? Tivemos um acidente aí que foram envolvidos 14 trucks, vou passar aqui os números para vocês, falar um pouquinho desses acidentes aí. A corrida teve duração de 2 horas e 5 minutos, corrida muito movimentada. Teve um dado momento aí nessa bandeira amarela de maiores proporções aí, na volta 61, que deveriam ter sim chamado a bandeira vermelha, mas não foi chamada a bandeira vermelha, porque logo depois da corrida Truck Series já estava previsto o qualify da Speed Cup, então não chamaram a bandeira vermelha. Penso que foi muito errado não ter chamado a bandeira vermelha, porque se gastou muito tempo para arrumar a pista e os trucks ficaram lá em bandeira amarela, várias, infindáveis, incansáveis, voltas e voltas. Foram 8 longas voltas de bandeira amarela e nada de bandeira vermelha. Eu creio que se não tivesse esse qualify aí da Speed Cup previsto, marcado logo após a corrida Truck Series, com certeza que teríamos a bandeira amarela aí, que foi realmente muito chato. Um momento aí muito longo, a bandeira amarela muito longa, ainda mais em Talladega, que é uma volta é longa demais. Esses truques aí passando devagarzinho, porque tinha muito, muito bagunça na pista. Falar um pouquinho aqui para vocês de outros números. Tivemos 7 bandeiras amarelas para 33 voltas. A margem de vitória do ganho para o PC Gag foi de 0.107 segundos. Tivemos 15 trocas de liderança, corrida muito boa, muito movimentada. Quem mais liderou foi o Grant Anfield, que foi o vencedor da corrida. Depois o Tyler Reddick, que foi aí o que mais liderou também, acabou batendo no finalzinho. Foram 16 voltas lideradas. Depois Peters liderou 14, o Ben Kennedy 8, Tommy John Martins liderou 4 voltas, Matt Schiff liderou 3 voltas, Cody Custer liderou 2 e uma volta cada um, Gallagher e o Walsh Wayne Self. Esses aí lideraram uma volta cada um. As bandeiras amarelas ficaram assim, pessoal. Na volta número 15, o John Stallings. As bandeiras amarelas ficaram assim, pessoal. Na volta número 15, olho na pista do truque número 8. Depois, na volta 37, 51, ficou parado na curva 2. Parabéns pela decisão dele de ter tirado o truque realmente da pista. Na volta 44, o primeiro incidente um pouco maior. Seria mais ou menos um preview do que estaria por vir. O truque 0005, o 9, o 11, o 19 e o 98 foram envolvidos na bandeira amarela da volta 44. Na volta 52 foi o truque 0207 os 71 cabalos envolvidos. E na volta 61 veio o Big One com 14 truques envolvidos. Realmente aí foi a carnificina total. É um momento até que muito perigoso, onde que o Ben Rhodes, né, pessoal, ele acabou descendo, subindo, deu uma lambada na pista e foi levando com ele um monte de truque. E teve um bolo realmente muito grande. E deu no que deu aí, 14 truques envolvidos nesse incidente aí. Que foi o 00, o 02, o 05, o 07, o truque número 2, o número 5, o truque número 9. Tivemos também o truque 17 do Peters, tivemos o Neil Henk mais uma vez. O Tyler Wedge que acabou sendo abandonando a corrida nesse Big One aí. O 41 do Ben Rhodes que foi realmente abandonado. Tem até uma foto dele que eu postei no Twitter, bem engraçado, só sobrou realmente a frente ali do truque, que o resto tudo foi destruído. O truque 78, o 86 também, que foi na frente ali, o truque 86, que estava muito bem na corrida, né? O Brandon Brown estava no top 5 ali, lutando pela liderança da corrida. E o truque 98 do Rico Abreu, acabou sobrando para ele alguma coisa, mas o Rico Abreu ainda terminou dentro do top 5 depois de todos os problemas. Depois na volta 84, o truque 19 do Leon acabou rodando mais uma vez. E na volta número 90, o Matt Crafton acabou com o seu motor estourado. Foi fim de corrida para ele, terminou na 22ª posição. Bom, pessoal, é isso aí que foi a corrida. Corrida muito boa, muito movimentada. Várias trocas de liderança, vários momentos importantes na corrida. Tivemos de tudo na corrida, tá, pessoal? Tivemos toques, tivemos empurrões, tivemos acidentes. Graças a Deus ninguém se feriu, não tivemos maiores problemas aí. O que mais ou menos se envolveu na corrida durante o Chase e como ficou o Chase para o próximo round, o round 6 que começa nesse final de semana em março, isso eu vou tratar, né, com os meninos aí. Quem vai estar comigo vai ser, eu acho, né, que está tudo certo para participar, o Pedro e o Hélio. Talvez o Diogo ou o Lucas Herrera façam participações. O Raposo já mandou áudio para mim. Perdão, o Santa Rosa mandou áudio para mim. Parece que o Raposo também vai mandar. Vou dar uma cutucada para ele mandar também o áudio, o Raposo. Então, esse assunto aí do Chase aí, eu vou tratar com os senhores que estarão comigo, né, no terceiro bloco. Eu vou pular essa parte aí e você vai ouvir lá no terceiro bloco a minha opinião sobre como ficou. Mas o que eu quero falar aqui realmente de primeiro aqui, né, antes de chegar lá, eu preciso falar, infelizmente, o Daniel Henrique é um cara que eu torcia muito para ele, para ele ser campeão, torcia pelo título dele, acabou ficando aí na primeira etapa do Chase no round de 8, infelizmente, só ano que vem agora, se ele quiser lutar pelo título, mas isso não vai acontecer porque o Daniel Henrique, tá, não sei se os senhores vão lembrar, ele já assinou com a Chiefs para correr em 2017 na Xfinity Series, então ele está mudando de categoria, o Daniel Henke. Eu queria muito que ele saísse da Truck Series com o título, só que isso não foi possível. Tomara que ele seja campeão da Xfinity Series o ano que vem, que eu estarei torcendo por ele. Beleza, pessoal, então daqui a pouco eu volto para o bloco da Sprint Cup e o assunto do Chase, como ficou aí, quem avança, quem ficou, né, um panorama melhor aí, eu dou junto com os senhores no último bloco.